Entregar os pontos, bater, como fazem os lutadores sob um golpe mortal. Pedir arrego, mijar nas calças, abrir as pernas e se deixar foder. Bater em retirada, perder. E acumula forças até o derradeiro momento do salto. Dia após dia, a cada instante, um só pensamento em silêncio. Esperar o momento certo, e sob o disfarce de uma noite tranquila, arremessar com fúria e novamente perder. Entregar os pontos, abrir as pernas e se deixar foder. E novamente perder. Como fazem os lutadores sob um golpe mortal. Pedir arrego, mijar nas calças, abrir as pernas e se deixar foder. Bater em retirada, perder. Até o derradeiro momento do salto, dia após dia, a cada instante, um só pensamento em silêncio. Esperar o momento certo, e sob o disfarce de uma noite tranquila, arremessar com fúria e novamente perder. Entregar os pontos, abrir as pernas e se deixar foder. E novamente perder.